Bem-vindos, raparigas, rapagões, moçolos e moçolas, a mais um podcast da Resistência Retro Game. E aqui, como sempre, tá meu amigo Lulu da Transilvânia. Fala, Lulu. Beleza, galera? O olho do Guile é azul. E meu amigo aqui, o agente secreto, que é especialista em gambiarra e instante, o agente. Ué, sou brasileiro, sempre especializado em gambiarra. E aquele que tem a mão mais rápida do universo, tremidinha e queimadora de console, meu amigo Nelson. Ah, tomado. Primeira coisa que eu tenho que falar. Mas tamo aí, pô. E aí, galera, aí, ó. Tamo junto. E pra terminar, meu amigo aqui, chupador de TV, chupador de arcade e de pixel, o Guiné. Fala, Guiné. Fala, galera. Vai todo mundo aprender a ver a mão do Rio na magia. Depois de 20 anos o Lu conseguiu ver, pô. Mentiroso. Todo mundo consegue. Chupador de pixel. Ah, agora eu entendi, ainda bem, é, de né? Pixel. Então, senhores, hoje estamos reunidos aqui com essa vitragem, esse povo do Biarreiro aqui, brasileiro, que daqui a gente sempre vai falar de TV de tubo, TV moderna, monitores profissionais e a evolução, né? Como você pode adquirir a melhor imagem do seu console retrô. Mas antes disso, vamos relembrar lá, né? O primórdio que a gente passou até chegar no dia de hoje com CRT, RGB, upscales e etc. Lá no início dos primórdios, né, aquela sofrência, né, aquela famosa caixinha TV Vid, que muitos aí põem fotinho no Facebook com saudade, mas aquilo ali era um pé no saco, né, tinha muita interferência, tinha que ficar regulando o canal direitinho para poder a imagem ficar perfeita, né, e normalmente nós usávamos aquelas TVs preto e brancas, né, muita gente aí não soube que ia jogar em TV colorida por muito tempo, até porque que, por exemplo, eu, minha mãe, meu pai não deixava, porque era o famoso estraga a TV. Como é que era com vocês? Ah, acho que na casa de todo mundo era uma sofrência parecida, né? O RF, que a garrinha saía, a gente não tinha ferramenta para colocar de novo, perdia, não tinha onde comprar, então fazia gambiarra com faca, jogava somente durante o horário político, porque o resto do tempo a mãe e o pai não deixavam, via jornal, via novela, via filme, e a época do RF era essa, né? A época mágica, né? Porque alguns têm saudades, outros não, né? Cara, eu também sofri com isso aí que a gente falou. Lá em casa, sempre teve essa lenda urbana que videogame estragava a TV. E a gente tinha uma televisão de 21, né? No quarto da minha mãe. Uma Sharp. Você apertava o canal 4, subia o canal 3 e vice-versa. E então, pra jogar videogame era aquilo, era no alto, era pequeno, você tinha que ir lá por trás, ligar a caixinha TV Game. Quando ela funcionava, né, era cheia de chuvisco, a imagem horrível e um som cheio de interferência. Resumindo, era isso. E mesmo assim, jogava. Mesmo assim, passava horas na frente da televisão, né? É, a gente tem que lembrar também que é uma época, cara, que TV custava um rim, né? Hoje isso. A farra que hoje o nego tem TV em cada cômodo, iPad na mão da criança pra ficar batendo e brincando de galinha pitadinha. Na época, TV era algo muito caro. Então, era uma TV por residência e quem tinha duas era rico. Então, por isso que era tudo intercalado. Horário do jogo, horário da novela. E no horário que ninguém tava vendo nada, era hora que tu podia jogar videogame, né, cara? E botar aquele bombril lá no TV AV, entendeu? Verdade. Esse negócio da antena de bombril aí, isso aí acho que todo mundo fez. Pra tentar melhorar a interferência, pra melhorar o sinal, pra fazer qualquer outro tipo de coisa, isso aí... Plasmatic. É, isso. Acho que todo mundo fez. Agora, foi uma época, né, que... Quem jogou na época, o Atari, outra coisa, cara, ninguém desgrudava da frente da TV. Mesmo com a imagem ruim, você jogava o joguinho ali, River Raid, Enduro, Pac-Man, isso aí foi alegria horas. É, lá em casa era uma TV Sharp, cara, 16 polegadas, né? Aquela popular que você girava o botão pra mudar o canal, tinha 4 canais no máximo passando na TV. Aquela restrição gigante da mãe, né? Falando que o videogame ia acabar quebrando a única TV colorida que tinha em casa, né, cara? Convexa e tal. E no meu caso, cara, não quebrou, mas quem quebrou, cara, acreditem se quiser, a gente tinha macaco em casa. E o macaco mijou em cima da TV, cara, e moeu a TV. Caralho, você era Conde Drácula na Amazônia, cara? Pra ter macaco na tua casa? Exatamente. Cara, aqui em Curitiba a gente tinha dois sagui em casa, cara, e porra, um dia, olha aí, quebrou o videogame, quebrou a TV daí, porra, não, não quebrou, cara, nem usei, né, não foi. Ah, se tivesse o Ibama na época. É, cara, não, era terra de ninguém, cara, daí o, porra, cheguei perto da TV, o maior cheiro de mijo era o macaco que tinha subido em cima da TV e largou um mijão lá e queimou a única TV que a gente tinha. Pra tu ver, né, cara, agora por isso que a gente tem de uns amigos, né, cara, o maluco não tinha ninguém pra jogar, treinava os macacos pra poder jogar com ele, né, cara? Ah, tem que matar, hein? O Nelson não treina com os gambás? Pô, é a mesma coisa. Cada um joga com o que joga com o que Nelson, tem, pô. Você que mora aí na casa aí em cima da árvore aí de madeira, como é que era? Brincava com o macaco também na TV VT Branca? Ah, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu morava aqui. Ué, aqui tem floresta também, cara. Ah, nessa época eu morava lá em Vigário Geral ainda. Ah, você tava na chacina de Vigário. Ah, perto do Pirão ainda. Aí, meu Deus. Morava mal pra caralho. É, fazer o quê, né? Não morava, claro que eu não morava lá, pelo amor de Deus. Mas tinha videogame, fala aí, mas tinha videogame. Como é que era você jogar aí? É, eu jogava lá, tipo, demorei muito pra ter videogame, então eu jogava muito na casa do vizinho. Mas lá em casa mesmo que eu não fui jogar, era naquelas TV de madeira antiga, né? Que era praticamente herdada, né? E o cara jogava no RF. Na época eu não prestava muita atenção nesse negócio do RF, porque era pago, então... Então, isso que é legal. Isso que eu ia falar. O Atari, pelo menos o meu, que era aquele da Polyvox, eu achava a imagem rica. Limpa. É. Bem limpa, né, cara? É, cara, eu já falei, eu contei a história. Foi o que meu pai separou da minha mãe e deu de presente pra, né, consolar os filhos órfãos, né? Mas o que acontece? É, eu achava a imagem muito boa. E é legal também falar que o Atari não tinha um gráficos complexos que exigiam uma definição de imagem muito foda. Então passava batidão, né, cara? Eu acho que começou a ficar complicado, já pulando aí pro nosso próximo nível. Foi quando chegou o Master System, o Nintendinho, o Mega Drive, o Super Nintendo, que você já poderia usar o AV, né? Mas muitas pessoas jogaram ainda em RF. E aí, realmente, aí era um sofrimento. Pra concluir o que o Paron falou, da imagem do Polyvox, né? Ser bem melhor em RF, etc. Eu tenho um Intellivision e o Odyssey da Philips. A imagem deles é perfeita em RF. Hoje eu não, tipo, tem mod pra AV, tá? Mas o RF desses dois consoles em questão é perfeito se você usar um cabo desse de antena blindado, né? Ele blindadinho em RF mesmo, fica perfeita a imagem. Então vale a pena você manter ele em RF. Não precisa, tanto que eu já vi o Odyssey em AV, ele não é tão bom quanto em RF. É o que ele falou, o console às vezes também, de uma marca boa, vindo com um cabo bom, faz uma imagem boa também. Mas só uma curiosidade, gente. Agora que a TV analógica tá saindo, eu já ouvi um papo aí de que os canais estão vindo com imagem melhor para quem joga em RF, porque tá sem a interferência. Então, gente, isso que você falou. Na realidade, a gente está andando para trás, porque antigamente, se você lembra, teus pais, todo mundo, né? Eu, pelo menos, lembro direto, a gente, todo mundo via canal o quê? O HF. Aquelas antenas, né, antigas de UHF, estão voltando tudo. Por que aconteceu? Eles estão voltando com os... Eles verdade. Liberaram a banda de UHF de novo, entendeu? Foi só isso que eles fizeram. Então, prosseguindo novamente, né? Então, quando a gente chegou lá, comprou o nosso Master System, né? Nosso Nintendinho, viu que alguns vinham com uma entrada diferente, um cabinho com aquele ponta amarela e branca, que tinham muitos, eram em mono ainda, né? Nem todos eram estéreo, que foi entrada AV, cara. Vocês conseguiram jogar o Master System e Nintendinho em AV? Então, meu primeiro contato com AV, cara, foi no VG9000, um CCE, que era o clone, né, do NES, já saindo da geração de Atari e tal, e ele vinha, né, com aquela saidinha lá, AV, e por curiosidade a gente olha, quem gosta, né, desse tipo de coisa, de equipamento, a gente olha. Quando eu vi audio in, audio out e video out, cara, eu falei, ah, vou testar isso aí. Quando eu coloquei na TV, a gente já tinha uma TV melhor, uma CCE de 29. Quando eu liguei, cara, era outra coisa, né? Outro mundo de som e de imagem. Você não tinha mais aquele chuvisco, você não tinha aquele som misturado com o vídeo. Era tudo separadinho. É outra coisa. Joguei muito NES desse jeito, né? Que é Ninja Gaiden, essas coisas. Esses jogos de 8-bits do Nintendo. Foi um salto, pra mim, da geração do Atari. muito significativo pelo ganho de imagem, não só, né, de geração de console, mas da imagem, porque a gente estava acostumado com aquele gráficozinho lá do Atari e tal, mas não era só isso, foi por causa também do salto da imagem. Então eu acho que o AV... É privilégio, foi porque privilegiado nessa época, aí. Foi nessa mesmo. Época o AV, né, tava saindo ainda, tava começando. Mais alguém aí teve essa molezinha aqui, né? Não, eu ainda joguei Turbo Game, clone do Nintendinho, em AV com caixinha. Não me lembro de experimentar AV nessa época. AV não, RF, né? RF com caixinha, corrigindo a gente. Isso. Isso aí. Eu fiquei no TV Vídeo até o Mega Drive e Super Nintendo, aí que fui conhecer o AV. Nelson e o Lulu, vocês chegaram também a provar essa tecnologia assim tão cedo no Nintendinho, no Master? Eu tinha um Phantom System, então, assim, eu tive por uns 3 meses mais ou menos o videogame, e eu usei a AV enquanto eu tava na casa de primos, assim, sabe? Porque minha TV em casa era a mesma, cara, não tinha AV, não tinha nada. Então eu ia na casa de primo, fiquei muito tempo lá e jogava no Phantom System nele, cara. Daí eu vendi o Phantom System e comprei o Mega Drive, daí já embalei no AV e, tipo, forcei até a barra e minha mãe acabou comprando uma televisão um pouquinho melhor e que, por coincidência, tinha AV, porque eu não entendia realmente das tecnologias e pra propor uma imagem melhor. Pra mim, eu só queria jogar, entendeu? Eu não tinha essa visão de que aquilo ali ia melhorar o meu game, entendeu? Então, basicamente, foi uma coisa assim por consequência de eu estar na casa de primos, eles terem uma TV boa e eu jogar tanto o Phantom System quanto o Mega Drive quando eu comprei. Legal. E tu, Nelson? Eu já demorei um pouco, porque na época em si não era toda TV que tinha AV. E como a gente demorava muito pra trocar a TV, a gente ficava sempre com aquela TV até ela parar literalmente de funcionar. Eu só fui jogar com AV mesmo, foi já com Super Nintendo, porque na época eu tive um Turbo Game. Eu não lembro se eu joguei, mas acho que era... Eu não lembro se era AV, cara. Mas o Turbo Game acho que era AV, né? Mas com o Super Nintendo mesmo que eu comecei a jogar com AV, mas isso foi lá pra, tipo, já tava já em 94 pra 95. É, eu também, eu só comecei a jogar com AV mesmo, foi... Pô, cara, sinceramente, eu nem lembro. Mega Drive não foi, Super Nintendo não foi, eu usava a caixinha do Super Nintendo RF, que ainda era muito boa. A caixinha que vinha com o Super Nintendo de RF era muito boa e eu fiquei com ela. Mas o importante nessa parada aí é nem muito quando a gente começou a jogar, mas é que, apesar de hoje a gente não gostar muito de jogar em AV, né, cara, mas naquela época... Já era um salto. Exatamente. Gigantesco. E como o meu amigo Guiné falou aí, o fato de você colocar no canal e ter aquela imagem sem suvisco e ela do jeito que você deixou antes, cara, era algo muito bom. Eu me lembro que a primeira TV assim, com AV que eu joguei foi com o meu amigo, comprou uma TV de 29 muito recentemente, era lançamento, assim. Ela pegou o 13º dela, férias, e comprou. E tinha AV. Cara, foi uma revolução. Então você conseguiu jogar um videogame numa tela grande e você não vê um pinguinho de interferência. De interferência. Fora que você... O som também, né, cara? Tu não tinha chiadeira no som. Então era algo que foi, cara, muito bom. Até por bastante tempo era o como deveria ser jogado no videogame, né, cara? Foi o padrão por muito tempo. É, além de tirar a interferência, limpava muito a imagem, cara. Eu lembro do Super Nintendo, principalmente no Saturno, quando eu cheguei a ter um Saturno na época. Então é isso aí. Depois passando do AV, né, que já, como a gente falou, já era um salto... gigante, assim, para quem já vem RF, chegamos num ponto que eu acho que é o melhor ponto, assim, é o custo-benefício, é um que, se você parou aqui, você não tá mal. Para vários consoles, eu acho que ele leva muito bem até hoje, que é o Super Vídeo, que é uma conexão que foi ser conhecida bem depois, assim, pelos brasileiros, mas já estava presente em algumas TVs e, cara, era uma conexão excelente. Qual é o primeiro console que vocês jogaram em Super Vídeo? Como é que foi a experiência? Porque... nenhum deles vinha nativo, né? Ou era através de mod ou trocando cabo. No meu caso, acho que foi já no Dreamcast, já, cara. Eu tinha uma TV Samsung 21 polegadas e ela tinha essa entrada. E, porra, é aquela coisa do desconhecimento, né, cara? Tendo lá o Dreamcast, eu não sabia pra que aquela entrada servia. Continuei no AV um bom tempo, até que um amigo falou, ó, tem um cabo aqui que você vai melhorar a tua imagem e tal. Deu, ah, legal, cara. Como que funciona? Basicamente, você vai precisar ligar isso daqui, e o áudio ele vai pelo lado normal mesmo. Ah, legal, manda aí, quero ver. E deu um salto legal, mas já era bem pra frente, né, cara? Muito. Já era... Isso era 2000, isso que eu ia falar. 2001, tarde, né? 2002, mais ou menos. O AV perdurou muito, né? Aqui, porque as TVs não vinham com nada além de AV, não, gente. Exatamente. Não tinha cabo, isso. Não tinha nada. Esse vídeo lá fora já devia estar morrendo e a gente ainda era novidade. É o fato aqui que no Brasil a galera só começou a dar atenção pro esse vídeo quando, por um acaso, né, ele comprava a TV e ia lá atrás e falava: opa, eu tenho esse vídeo, vou pra ver pra que serve. No meu caso, a minha TV tinha esse vídeo e o primeiro console que eu testei isso, de fato, foi o Neo Geo CD. Ele tem esse vídeo e o 3DO também. E são cabos ponta a ponta, iguais, né? Então você, tipo, esse vídeo numa ponta e esse vídeo na outra ponta. É só pegar, ligar no console e ligar na TV. Cara, quando eu vi a imagem, foi outro tapa na cara. Foi a mesma coisa do RF pro AV. Melhorou muito, pelo menos nesses dois consoles em questão. E já em outros consoles, eu já não vi aquele ganho absurdo. Mas nesses consoles, que foi a primeira coisa que eu tive contato, eu passei a querer esse vídeo em todos eles. Mas olha a ironia, a gente começou em algum momento com esse vídeo, mas não largou o maldito cabo RCA. Maldito exato, nessa época, exato. Né? Porque o áudio saía isso, desse cabo. Ficava pendurado a ponta amarela, né? O esse vídeo não vinha. Não vinha com áudio. A gente acabou ficando, né, com as duas pontas penduradas, a ponta pendurada do AV, no caso, né? A vermelha e branca do, né, do cabo RCA. Isso. E o S-Video. E que, por acaso, pra mim, só começou mesmo a fazer um sentido quando eu comprei o primeiro leitor de DVD. Eu não demorei muito, né? Logo quando saiu, acabei tendo a oportunidade de comprar. Na verdade, eu assinei a revista Época e tinha essa promoção. Eu falei: opa! É a maneira mais rápida e barata de ter um aparelho de DVD. E aí foi quando eu usei isso, o S-Video. O S-Video vinha separando as cores, né? É bom falar isso pra galera que tá começando também, porque o S-Video, ele separava o croma, que é o que dá brilho do negócio. E no AV você tinha tudo embolado, as cores e o brilho, aí ficava aquele borrão. No S-Video você tinha uma nitidez muito superior do que tinha antes, porque ele consegue separar esses sinais. E esse sinal era muito largamente deflagrado em DVD, aquelas fitinhas de VHS, antigamente videocassete, tudo usavam essa entrada. Filmadora, né? Exato, filmadora, isso aí. Porque era o melhor, até na resolução, eu não lembro qual era a resolução exata, mas era uma resolução bem acima da média, era maior do que o padrão. Eles usavam o S-Video pra tudo. E acho que no Brasil não vingou tanto porque as TVs eram caras com essa entrada. Ou a pessoa também não comprava e não se ligava nisso, né, cara? Porque a maioria dos produtos tudo era com AV. É, eu já comecei a brincar com o S-Video ali também, foi na época do Dreamcast. Cheguei depois de um tempo já velho, porque eu fui aquele cara que teve Saturn, jogou mais Saturn que PlayStation, né? Naquela época ele gostava bastante da Sega. E uma época eu peguei o Saturn depois novamente, depois de ter vendido já o meu original, e peguei um desbloqueado, que começaram a desbloquear Saturno pra voltar pirata, né? Eu comecei a pegar alguns jogos que eu não tinha jogado antigamente, e eu já tava fazendo mod S-Video. Eu comecei a jogar o Saturno com S-Video também um pouco, mas não foi aquela coisa, né? Foi realmente o Dreamcast que comecei a jogar mais. E foi aquilo que a gente já foi comentando aqui. Não tem como. Quando você liga em S-Video, há a diferença brutal. É um outro nível de jogo, assim. Você começa a ver as cores já no lugar. Nem todas as cores ficam tão boas, mas a maioria, a definição da imagem, detalhes da imagem, já é um salto gigante. E depois, né, você, com os consoles aí, a maioria deles, só de você trocar o cabo, né, comprar um cabo, esse vídeo já poderia rodar. Pra começar a ficar também mais difundido isso daí, então o acesso foi aumentando, tipo Nintendo 64, outro que eu joguei depois com o Super Video, o próprio GameCube, quando ele saiu, eu não tinha TV com vídeo componente ainda, então foi logo depois, em seguida, ele já brincava com esse vídeo. Então foi um ano depois, cara, vamos dizer que ele meio que substituiu a AV pra quem tinha uma TV um pouquinho melhor, porque já começou a ficar padrão tudo que é TV e ficou bem popular, né, cara? Eu acho que, igual você falou aí, que você começou até tarde, quem começou com o Dreamcast começou, acho que tarde, tá, no S-Video, até porque esses consoles teriam até um outro um outro upgrade de cabo aí, vamos dizer assim, que era o VGA. Mas voltando no S-Video, o Saturno para mim é o console que entrega a melhor imagem em S-Video. O S-Video do Saturno, o PlayStation também, mas o do Saturno ainda é mais bonito. Você não vê nada de... A nitidez é perfeita, você não vê borrões na imagem, você não vê... É quase tão bom quanto o RGB. Mas só uma curiosidade, mesmo o Saturno estando em PAL-M... Mesmo, sim. Há esse ganho? O Saturno em PAL-M tinha um problema, todo mundo sabe isso aí, da transcodificação, né? Que ficava aquele borrão nas cores vermelhas, principalmente no vermelho. É. Tectoy fudeu a nossa vida. É. Todos os videogames que eram transcodificados, né? Só que a gente só muda a condição. Eles simplesmente colocavam uma placa por cima do que já tinha, né? Do cristal que tinha lá, eu trocava só um cristal. Não fazia uma conversão, um upconvert de sinal. Já quando que a gente faz pra mudar isso? A gente trocava os cristais, etc. Mas nessa época, mesmo o borrão vermelho, né? Do Saturno em AV, era muito diminuído. Quando você colocava o S, diminuía, bota aí na escala de quase 70% a 80%. Você vinha mínimo. E se você não tivesse com a televisão bem reguladinha, não tivesse aquele, né, muito vermelho, você praticamente isolava esse problema. Pra quem naquela época não tinha isso de você, né, trocar cristal pra fazer não sei o que, tinha que levar pra uma autorizada, era uma fortuna, enfim. Nelson, ia falar alguma coisa? Não, é. O que eu ia falar ali, vocês estavam falando do... Tipo, tem que deixar claro que, na realidade, o modificado mais era tipo, da própria Tectoy, né? Eu tive o Saturno, o meu Saturno não era modificado, era importado, tá ligado? Tanto que eu sempre joguei com ele em AV. Em NTSC. Não, com certeza. A Tectoy, ela tinha que fazer isso, porque a maioria do povo brasileiro só tinha TV PAL-M, né? A gente não tinha ainda aquelas Trinorma. TVs Trinorma, né? Demorou até um tempinho, né? Incrível. No Brasil, antigamente, as coisas demoravam muito. O Nelson jogava em NTSC, né? É isso, Nelson? Tá querendo dizer? Isso. É, eu jogava... Sempre joguei no Saturno, só que não sempre foi assim. Só que, assim, tipo, o S-Video, pra mim, praticamente eu pulei, porque o Dream foi o último console que eu tive. E depois, na geração Play 2, eu já não tava mais jogando videogame. Só jogava só o computador. Então, até essa relação de cabo, eu até não consegui ir aqui onde eu moro. Né? E TV também, apesar de eu sempre fui ligado na parte de conexão, por causa... O a gente falou em DVD, que eu sempre gostei desse negócio de filme, tanto que naquela época eu até comprei um primeiro DVD que saiu barato, que se não me engano foi da LG, que era tipo R$300, acho, um aparelho de DVD. Era esse mesmo que eu peguei também. Ah não, o meu então, foi Gradiente, mas LG era o mesmo patamar também. É, foi o primeiro que apareceu barato. Então eu já pensava em ter esse vídeo, mas não adianta. Tipo, a TV que vem com esse vídeo... Mesmo naquela época, no início de 2000, não era tudo a TV, tá ligado? Não era, não. Como eu deixei de lado o videogame, eu só fui usar realmente o esse vídeo faz uns 4 anos agora, tá ligado? Depois que eu voltei novamente a jogar o resto. É, mas o que é importante dizer, que você que tá vendo isso aqui agora, é que você... Hoje, a maioria dos consoles que você tem em casa, se você tiver uma entrada S-Video na sua TV, você consegue comprar um cabo ou fazer um mod bem simples num cara que manja de eletrônica aí, você levar pro cara fazer. Ele vai conseguir fazer, que normalmente é simples, que já tem um ganho de imagem, cara, muito grande, e você começa a aproveitar o seu console de outra maneira, entendeu? Porque ficou muito aquele chamariz, né? Aquela coisa que, o console foi feito para jogar em AV ou RF, como é que foi, né, que o fabricante mandava. Na verdade, o fabricante mandava em RF ou AV, porque a sua TV na época, normalmente, é mais comum, não teria essa outra conexão. Mas vários consoles já vêm preparados para te entregar uma imagem melhor, só você alterando o cabo. Então, cara, corre atrás e vale a pena. Porque a realidade era lá de fora dos consoles, né? Era lá de fora. E lá fora evoluiu mais rápido nesse sentido. Não, eu não acho nem de evolução. É? Acho que a questão lá era outra em matéria de financeira, porque eles colocavam, por exemplo, uma TV que vinha pro Brasil, ela tinha o mesmo modelo lá fora, quando chegava aqui, eles capavam as entradas, entendeu? Você... Exato, pra minimizar custos, né? Tipo, diminuir isso, problema, custo. Isso aí tem até hoje. Uso, mas deu uma diminuída, né? Porque antigamente a gente era capado nisso aí. Hoje a gente ainda tem alternativa, tem conhecimento, tem internet. Esse conhecimento todo ajudou a gente dessa forma, mas se você for ver, naquela época, muitas coisas não chegavam aqui porque eles falavam, eles não vão fazer uso disso, eles usam só a ver. Até os equipamentos, por exemplo, DVD, os primeiros DVDs com Progressive Scan, que é o cabo componente, né? Foi nessa onda aí que praticamente os consoles também embarcaram, quando lançaram o Progressive Scan. todo mundo falou, não, comprou o DVD, eu quero esse... Pra que que tem essas entradas aqui? O cara vai procurar saber pra que que é, vai melhorar a imagem, etc, etc. É, até porque a gente já tava mais velho, a gente já, né, já era esclarecido. E o S-Video foi, começou a morrer, né, por causa disso. A gente procurava S-Video nas TVs, não tinha, e começou já a sair as TVs de tubo ainda com a entrada vídeo componente. Aí umas vinham com Progressive Scan e outras não. E isso daí é que começou a dar o um nó, né? Aqui, dúvida. Esse vídeo só é bom em tubo ou também em TV... LCD, né? De LCD faz então, diferença. Eu não tive boas experiências em esse vídeo em tive. LCD, não. Lembra que eu comentei uma vez com, acho que com outras pessoas aí, amigos e tal... que eu tinha uma Buster e testei o S-Video que ela tem. E me entregou uma imagem muito boa, limpa, tá? Sem artefatos, que é o principal, né? Normalmente a gente olha a imagem toda cagada, toda suja, porque a televisão não consegue fazer um upscale indecente. Pra quem não entende, né? O upscale é esticar a imagem pro tamanho da resolução normal da TV. Então a televisão, pelo menos essa TV em questão, ela fazia um bom tratamento de imagem em esse vídeo. Mas não fica melhor do que a tuba. Bom, então. Aí, né? Falou um pouquinho do S-Video, né? Elogiamos pra caramba aqui. Ele realmente é uma boa opção. É uma opção até barata. Mas se você quer ter o ápice, cara, do seu console, você quer ter o ápice da imagem, ver... aquela imagem que nem você via nos arcades, vai ter que passar pro RGB, que aí o buraco fica um pouquinho mais embaixo. RGB, só pra esclarecer, RGB você tá falando um componente já, né? Olha, entre um e outro a diferença é mínima, a gente pode até falar um pouquinho depois, mas... Tá, né? Eu acho que depende mais é da TV e do console. É, tu pode falar, Lu, direto como se fosse o RGB componente, que até porque as nossas TVs aqui só tem o componente, beleza? É, nessa questão do vídeo componente, o RGB, eu acho que no... até uma coisa que não importou tanto, pelo menos pra mim, no retro, né? Digamos assim, nos videogames mais antigos. Eu comecei a ter contato com ele a partir ali do Xbox clássico, né? O primeirão, que eu fui ter primeiro contato de um videogame com um componente. Só que eu comprei um cabo, era aquele cabo que vinha entrada pra outros videogames também, acho que vinha pra PlayStation 2, na época que eu nem tinha PlayStation 2 também, né? E eu usei um pouco, assim, componente, eu senti uma melhora substancial mesmo, mas a minha TV era muito ruim. Então eu tive uma experiência boa, mas eu não tive uma experiência completa, vocês estão me entendendo, sim. Né? Como que foi com vocês essa parte, assim? Porque realmente você não começou a ter componente então, no Mega Drive. A sua TV, não... bem provável que ela tinha entrada componente, mas ela não tinha o Progressive Scan. Exatamente. Bem provável. É. Então o Xbox não mostrou todo o seu poder... né, a sua qualidade de imagem, né, por causa disso. Ou de repente, mas... porque ele também não configurou, né, que era na época, não tô falando agora, não, naquela não, época. Mas eu acho que era TV na época, não era todas que tinham Progressive Scan, não. Era muito, era uma coisa muito curiosa. Tinha as TVs top, que se vinha esse vídeo, não vinha o componente. E se vinha componente, não vinha esse vídeo. E tinha muitas TVs que viam componente, mas não tinha progressivo, porque não era padrão de mercado. Então. Eles não iam gastar com isso. Aí depois, aí a gente já tava muito mais próximo do que é hoje, é que veio o progressivo. Veio muito mais por causa de filmes. Videogame entrou na onda. Isso. Ali, ó, quem mandava era o DVD, na época do Matrix, Final Fantasy de CG. Eu lembro que foi nessa época que o progressivo começou e a gente vira filme. Videogame veio depois a usar isso. É, na realidade foi a transição, né? Exatamente. A transição das mídias, que eles estavam buscando uma mídia para padrão. E o Progressive Scan, na realidade, se você analisar pro retro, igual o Lu tava comentando ali, ele foi pra... A primeira experiência dele foi no caso do Xbox clássico e, vamos dizer assim, ele não teve um olho para comparar, eu acho, porque quando você coloca o Progressive Scan, foi uma dúvida muito discutida em qualquer lugar aí desses negócios de reto, porque o Progressive Scan mata as scanline, né? Sim. Não, mas aí, ó, mas acho que vocês estão se confundindo com o seguinte... Na época do PlayStation 2, do GameCube e do próprio Xbox, não é questão de ser retro. Era um negócio que era atual e a melhor conexão que tinha era o vídeo componente. Já tinha, e o subconsole já tinha suporte. Yeah. Então era só você comprar o cabo, os cabos eram caríssimos, eu me lembro que muita gente gostava um rim pra comprar o famoso Monster Nossa, Case, sim, caríssimo. Pra poder utilizar. Então era algo que, assim, beleza, já tava meio que intuitivo, né? já tinha TVs HD em CRT, já tinha formato wide, né? O próprio GameCube, né, com o Progressive Scan, alguns jogos de PlayStation 2, Xbox. Só que retro mesmo, RGB, como a gente fala assim, é mais para os consoles Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho, Saturno, que você tem que fazer algum tipo de esforço mais. Mas aí é que no caso desses consoles não era esforço, era só ter TV e o cabo. Aí é que tá. Isso que eu ia falar antes, que é o seguinte. Quando a gente já estava experimentando a geração 128 bits, a gente meio que... Bom, do meu caso, eu senti uma necessidade de melhorar a minha experiência retro. Porque o atual estava muito bom. Era tecnologia de ponta, né, Progressive Scan, TVs novas. Tinha gente que já tinha TV LCD já fodona na época. Tinha gente que ainda até usava aquelas HD Red, que era TV de tubo, porém sem scanline, mas a gente meio que sentiu a necessidade, assim, falo por mim. Porque até então eu tinha jogado Mega, Super, 3DO, Saturno, tudo em AV, alguma coisa em S-Video. Mas pra gente ter aquela qualidade mesmo, a gente teve que voltar atrás. Muita gente comprou de novo TV de tubo. Eu, no caso, comprei de novo TV de tubo. Muita gente também começou a jogar compilações em consoles melhores, né? Em Saturno, em próprio PlayStation, no PlayStation 2. Que o cara já podia jogar aquele jogo em vídeo componente, cara, viu? A qualidade tá muito melhor. No próprio emulador, né? Os jogos eram bem diferentes do que eram no console. Muita gente criticava, é porque no emulador é melhor? Não, é porque no emulador você não tá ali sofrendo interferência do AV, do encoder, do console, tá ali a imagem pura, mais pura possível. Então você tinha como jogar daquele jeito, ou melhor, pra mim é bem melhor, no console, na sua casa. Só que é aquela coisa, o conhecimento não era difundido, era difícil. Então, mas a gente teve que voltar, porque esse conhecimento veio da onde? Veio da internet. Exato. Mas... veio de fora. A gente começou a trazer lá de fora. Os emuladores ajudaram. Ajudaram, mas os próprios emuladores vinham de fora. Então, gente. O Brasil não é criador desse tipo de conteúdo. Sim, mas eu tô falando que o Paron citou ali, ele falou, os emuladores com a imagem limpinha e tal. Eu acho que quando a pessoa testou os emuladores, viu aquela imagem limpa, por quê? Então o monitor, e era VGA ou DVI, o cara via a imagem limpinha. O que, que ele começou a pensar? Pô, se um emulador faz isso, por que, que o meu console não vai fazer? Foi aí que eles tentaram fazer o quê? O reverso, igual você disse aí agora. Começaram a voltar lá atrás para poder ver. Por que que... aí começaram a ver os cabos de novo. O VGA é muito próximo do RGB. TV de tubo, Exatamente. Fazer mod em videogame, por exemplo... qual aí que tem que fazer mod? PC Engine tem que fazer mod. O NES tem que fazer. Nintendo 64 tem que fazer mod. Alguns Mega Drive tinha que fazer alguma coisa dentro dele pra a imagem ficar boa, porque era muito modificado, né? Do Tectoy aí da vida. Então tinha que modificar alguma coisa. Então é isso. Foi tipo... eu acho que foi aí que a galera retrô mesmo começou a se ligar que os seus consoles antigos ainda tinham muito a oferecer, entendeu? Não era só a qualidade dos atuais que ia prevalecer. Eu acho também uma coisa que ajudou muito a gente foi que tudo foi evoluindo junto, né? Porque também as revistas, né? A mídia melhorou bastante. Criou as comunidades, né? Então começou a falar, por exemplo, quando saiu o VGA Box do Dreamcast. Então o pessoal, poxa, tem como você jogar em VGA. Então foi um negócio que na época eu cheguei a jogar o Dreamcast em VGA. Sim, VGA Box, todo mundo que tinha Dreamcast tinha que fazer isso. Pelo menos uma vez na vida. Isso, mas por quê? A gente viu na revista, né? Sim. A gente não viu na TV, a gente não viu muito no YouTube, nem existia YouTube direito. Tava não foi a Tectoy que falou pra gente também, né? Então as revistas começaram também a divulgar bastante coisa. A galera já começou a ficar muito ligado em gráfico, porque no Mega e Super Nintendo tem aquela rivalidade. Pô, PlayStation 2, Xbox e Dreamcast também começou a ter muita discussão sobre isso. Até porque você tinha que escolher agora entre 3 players pra poder jogar, né? Então... desculpa, 4, porque tinha um GameCube, né? Então, cara, era... começou a ficar muito mais discutido isso daí, entendeu? Só pra completar o que o Baron falou ali atrás, do lance de... eu acho que causou foi muita confusão, foi a transição justamente da galera que tava saindo do Xbox clássico, PlayStation 2, GameCube, Dreamcast, pra outras gerações, sabe? essa geração que a gente saía de é o 64 bits do 64 para o 128, Dreamcast, esses outros aí, PlayStation 2. Essa transição que eu acho que fez uma confusão enorme. Acho que até nos fabricantes, porque você saía da televisão 480i com scanlines, quadradinha, né, tubo que todo mundo conhece, para entrar num mundo de widescreen, que na época estavam fazendo essa transição, hein, que é igual a gente citou, HD Red e outros mais, para 16x9, tu saía do 4x3, tinha jogo que vinha com essas resoluções, como God of War, Gran Turismo, outros aí mais. Essa transição aí, até hoje, que causa muita confusão em muita gente que vai jogar. É isso, que você coloca um jogo na TV, aí você acha que a sua TV suporta o Progressive Scan widescreen, quando não suporta. Aí o cara coloca o outro jogo pra fazer não sei o que, entendeu? Eu acho que isso causou muita confusão e causa até hoje. Concordo. E até hoje mesmo, porque tem uma galera aí de grupo, de WhatsApp ou Facebook, que seja, sempre aparece aquela pessoa que tá usando o cabo vídeo componente do Play 2 pela primeira vez. Exato. Sempre. Ele usou esse vídeo. O AV que já vinha no pacote. Isso. Que a Sony teimava, né? A Sony teima em mandar essa porcaria. O fabricante sempre quer economizar, né? Xbox também mandava cabo AV, ué. O amarelinho. ué. Então eu acho que essa foi a época aí que, só pra completar o paro, foi a época que pra mim causou mais confusão, foi isso aí. Entendeu? Essa transição da TV de tubo, né? Pra TV mais nova. E igual você disse, pra gente quis voltar, por quê? A maioria tava já com uma LCD em casa. O cara ligava o console nela, ou Mega Drive, em esse vídeo que seja. Cara, a imagem era horrorosa. É aí que começou a gente a querer correr atrás e falar, não, tem que arrumar alguma coisa pra jogar isso aí melhor. O que que eu faço? Eu volto lá atrás e trago a minha TV de tubo de volta? Ou eu compro um outro equipamento pra melhorar a imagem na TV de LCD? Eu acho que a maior confusão que tem, que rola hoje, né, pra galera que tá ouvindo, apesar de ter muita informação, é difícil, não tem como a gente explicar tudo, sinal, TV, sim, cabo, sem você ver por você mesmo, né, então seria até um vídeo uma coisa melhor. Mas o que ocorre muita confusão é porque o cara sempre quer melhorar a TV dele, o cara fala assim, ah não, eu vou trocar de TV, né, vou aposentar aquela minha TV de tubo, minha HD TV, vou comprar uma TV, sei lá, de 49 polegadas, LCD, From Hell, Sony, e quero jogar meus joguinhos lá. E, cara, que uma confusão, porque o cara começa a querer ligar o console dele em AV, fica aquela coisa esticada, destruída. Alguns gostam, mas qualquer um que tem um pouco de bom senso e o olho vai ver que tá um negócio horrível, porque o boneco virou um tijolo achatado na tela, né, cara? E o cara quer jogar assim. Então foi por isso que começou a surgir necessidade também de conexões melhores. O cara poder comprar um upscale, o cara poder botar um jogo dele, pelo menos nesse vídeo RGB, pra poder ter uma imagem mais nítida nas TVs. Só que a questão que eu pergunto pra vocês agora, na minha opinião, eu já vou deixar aquela aqui pra vocês debaterem. Eu acho que o cara pode jogar onde quiser, mas o ideal é ele ter o top do equipamento, ou o melhor que ele pode, possível para cada geração, né? Então, se o cara, na minha opinião, poder manter uma TV de tubo para jogar conteúdo antigo, né, que é 240p, e ter uma TV moderna para jogar coisas mais intermediárias, né, como um Xbox, ou até um GameCube, consoles modernos, e ele poder aproveitar o melhor desses mundos aí, do que ficar se sacrificando, fazendo um monte de gambiarra para jogar ter, assim, consoles antigos, né? Porque é um problema, né? Que é crescente, porque sempre que ela vai ter que dar um jeito, né, cara? É complicado. O que vocês acham disso? O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que hoje tem vários perfis de pessoas, de jogadores. Tem aqueles que querem pura e simples diversão, né? Jogar o retrogame da forma que for, não importa se é no computador, se é na TV velha, que tá com a imagem já desgastada. Mas tem... Ele só quer jogar, só quer jogar. E tem aqueles que, tipo, pô, se eu já pulei do VHS pro DVD, já pulei do DVD pro Blu-ray, por que que meu videogame tem que ficar com aquela imagem ruim da época que eu era criança? Não, vamos melhorar isso aí. Só que isso, tem gente que não entende, igual você mesmo brinca comigo, ah, é gambiarra, não sei o quê. Isso é quase que um hobby, você querer melhorar. Eu acho que é um hobby. Experimentar, fazer comparações, entendeu? Pra falar assim, não, agora eu tô satisfeito, eu vou jogar dessa maneira. Só que muitas vezes não é uma coisa rápida, até porque a informação, ela tá muito difusa na internet. Igual tem canais que falam desse tipo de coisa de uma forma, existe um site que é mais completo, normalmente lá de fora, e tem uns aqui que são mais básicos e tal. Então depende muito da onde que a pessoa busca informação. E como ela, entendeu? Aplica eu também, sei, né? Isso, eu sei que fórum me ajudou bastante nesse sentido, porque não era igual hoje. Hoje a gente está na época de informação mais rápida, conversação quase que instantânea, isso. Imediata. E na nossa época de fórum, que foi no início dos anos 2000, não era tão rápido. Para nós era muito rápido na época. Imagina ter um fórum que você conversa com quase uma centena de pessoas sobre um assunto em comum, né, que todo mundo gosta. Era uma coisa de louco. Então aquilo ali é que começou a dar um parâmetro de comparação pra gente. Agora hoje não. Hoje tem tanta informação que se você não prestar atenção, você vai acabar fazendo a coisa errada. Você não vai fazer a coisa certa. Isso assim, tendo em vista o que você deseja. Se você quer simplesmente jogar, tá muito fácil. Mas se você quer ter uma imagem boa, um setup decente, sem input lag, sem imperfeições, aí realmente a pessoa vai ter que dar uma estudada, vai ter que dar uma pesquisada, conversar com mais pessoas. Então vamos lá, apesar de eu brincar aqui e tá, tal, eu acho que... Até aceito o cara, entendo o cara que só quer jogar, afinal o videogame é pra isso, né? É diversão. Mas eu acho que é interessante, eu acho que pode a pessoa pensar até um pouquinho sobre isso, é que o fabricante lá daquele console que você gosta, aquele joguinho que você gosta, a maioria deles já preparou um surpresinho pra você, porque a maioria dos consoles já tem um RGB nativo. Muito, a maior parte tem um RGB nativo. Você não precisa de fazer gambiarra, mod. Vamos dizer, os melhores consoles aí no mercado já vêm com RGB nativo. Então fala aí da sua experiência nesse sentido, então. Qual é a aparelhagem que você usa para ter o RGB nos consoles que você gosta? Então, normalmente você vai ter que simplesmente comprar um conversor SCART para vídeo componente, um cabo SCART ligando na sua TV. Não é um esforço tão grande assim. E pra quem gosta de jogos mesmo, apreciar pixel art, e quem joga em TV, eu acho que é muito importante porque... Quando você está usando um cabo inferior, até um cabo melhorzinho que nem um S-Video, você fica muito limitado à questão da imagem. Você não pode regular muito brilho, você não pode regular muita cor, porque vaza a cor pra caramba. Você perde muito detalhe, muita noção da imagem jogando desse jeito. Em RGB, simplesmente você tem uma qualidade muito boa, vai ver tipo aqueles detalhes que você vê no emulador, só que muito melhores, porque o pixel foi feito para rodar numa TV, vamos dizer assim, de CRT, ou numa TV melhorzinho que esteja jogando, então fica aquela coisa quadrada, fica aquela coisa serrilhada que nem você vê em console moderno e até jogos retrô que saiu hoje em dia aí no Steam, no Xbox, no PS4, que é aquela coisa quadrada, aquela coisa, sabe, meio grosseira. Já quando você joga um setup retrô, cara, aquela coisa se mescla muito perfeitamente na tela. Você passa a ver coisas que antes você não via. Então você passa a jogar aqueles seus jogos que você gostava e apreciar eles de outra maneira. Já passa a ver coisas que você não via antes. Então, cara, é que nem você fazer uma restauração. E o cara que chega na igreja lá, que tá antiga, tá desbotada. E o cara começa a trabalhar por meses lá e você começa a ver realmente como é que era a cor daquela pintura. Olha o olho azul do Guilherme aí. Olha o olho azul do Guilherme aí, ó. O olho azul do Guilherme. Isso aí. Agora tem uma coisa também que a gente tá esquecendo de falar, mas que a gente começa a ver coisas que não via em casa, né? Mas exato, no fliperama, num aí. Bom fliperama, sempre tinha aquelas máquinas com a resolução foda, cores brilhantes. No máximo, né? E com telas grandes, coisa que a gente não conseguia em casa na época. E hoje a gente já consegue fazer igual. Você entende por que no arcade era daquele jeito e na sua casa não. Exato. Né? Foi o que eu tava pensando aqui, que eu estava esperando pra vocês falarem e concluir, é isso aí. O sonho de todo cara que gosta de videogame não é o cara que, o jogador casualzinho lá, né? Que a gente até a brincadeira aqui, né? A gente chama de modão, que o cara ouve algum comentário dentro de uma locadora ou no meio de jogadores. E, eu ouvi o cara falando aquilo ali, vou tentar aplicar. Aí aplica de maneira errada e a gente chama o cara de modão. Mas, no geral, todo cara gosta muito e tá buscando a melhor imagem. Isso até porque ele foi pro fliperama antes, via aquele lá bonitão com a imagem bacana e falar, pô, eu quero isso em casa. E foi daí que começou, você vê a tecnologia foi evoluindo, te dando chances para você colocar, e todo mundo vai colocar. Quem tá com melhor imagem hoje não volta mais pro AV. Não tem como o cara olhar uma imagem... É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, é isso aí. O cara não tem... Depois que... Tem amigos que chegam aqui, quando vem aqui em casa, vem jogar, bota alguma coisa pro Sonic. O cara fala, isso aí é Sonic, cara. Eu falei, cara, isso é o Sonic. Pô, mas antigamente só vi uma bolinha azul na tela, eu falei, é pra você ver. Agora você vê, é uma explosão de cores. É uma coisa, cara, é inexplicável. O fator replay aumenta muito. Quem gosta de videogame, quando colocar um setup como o Pyron falou, que é o RGB, é só o cabo e um conversor. Acabou. O cara vai ter o máximo da qualidade ali. E não adianta. As pessoas tentam se enganar, né? Levam pra um caminho e falam, não, eu vou tentar fazer assim, eu vou tentar fazer assim. Não fica igual. O que o Pyron falou, só pra completar ele ali, né? Eu respeito a galera que... Ah, não, eu não quero TV de tubo porque pesa, porque ocupa espaço, etc. Beleza, ok. Você vai jogar no LCD lá, mas, pô, pelo menos coloca 4x3, né? Mata ali, bota ele no aspecto original, entendeu? Mas, cara, não tente fazer comparações. Porque se o cara for fazer a comparação, é aí que entra a discussão. Não tem como aquele jogo que foi projetado numa época que não existia LCD, que só existia tubo, foi feito pra rodar no tubo. Não foi feito pra rodar no LCD. LCD foi feito pra jogar jogo PlayStation 3, Xbox, essas coisas novas aí. Antigamente foi feito pra jogar na televisão antiga. O jogo foi concebido daquela forma. O cara fazia o bonequinho do Pitfall, como o Pyron disse, todo quadrado. A pixel art é quadrada. Pra quê? Pra quando ele for colocado na TV de tubo com as scanlines, você vai achar que tem um joelho, que tem um cotovelo, que tem a cabeça, que é tudo arredondadinho. Porque a televisão foi feita pra mostrar aquilo ali, naquela época. Hoje você vê o quê? Se o cara pega um Atari e joga uma televisão de 1080p, cara, pra ver o quê? Pixel estourado e vai falar que é lindo no Facebook, entendeu? Não. Mas eu percebo uma coisa que é o seguinte. A galerinha mais nova, ela não vê essa necessidade que a gente tem. Ah, não. A galera mais nova tira porra de bomba. Entendeu? Mas não é culpa de ninguém. É porque a época deles é outra. A época deles, igual, por exemplo, a gente viveu a época dos fliperamas, né? Uh-huh. A maioria das pessoas não viveram essa época, mas viveram a época de emulação. Então, pra eles, se for parecido com a emulação, já é uma boa maneira de jogar. Entendeu? Mas sabe o que é engraçado? Quando você... Quem frequentava, né? Eu acho que o primeiro arcade que eu tive em casa, eu acho que muitos aí também tiveram, foi o Mega Drive, né? É. e é uma coisa muito Power engraçada up. Do Mega Drive, que, por exemplo, o jogo que eu mais gostava de jogar no arcade, né? Porque eu ganhei o meu Mega Drive, foi o Golden Axe. O Golden Axe eu conseguia virar com o meu irmão, com uma ficha, e aquele jogo no Mega, cara, eu achava idêntico. Rapidinho. Acho o Golden Axe do Mega mais bonito que do arcade. As músicas eu acho mais bonito. Joguei muito essa porta. Então, mas aí quando eu chegava no arcade, eu ia comparar, falei, não, agora tem em casa, né? Era igualzinho, mesmo macete do arcade funcionava em casa, tudo funcionava. Só que, cara, a imagem era outra coisa, não tinha comparação. A gente achava que era um poder gráfico do arcade que fazia aquilo que na verdade é melhor que o do console, sem dúvidas, mas na verdade o segredo era o RGB, cara. Tu olhava o arcade, né, cara? Tu falava assim, porra, que merda que tem nessa merda aí? Que não fica lá em casa desse jeito. Tu fala, porra, não é possível. Exatamente. A gente não tá tinha o equipamento necessário. É. A gente não tinha. Não tinha cabo, não tinha televisão, não tinha o conhecimento, não tinha o 15 Hz. Meu irmão falava, não é TV do arcade. É isso aí. Pô, já tive a ideia de falar assim, pô, meu irmão, não é possível. Vou comprar um negócio desse e levar pra casa. Porque não é possível, não é possível. Eu passava às vezes, eu olhava pro Street Fighter e falava, cara, como ficava olhando o cenário do Rio, eu falava, não é possível. E o do Mega Drive era muito igual, mas não era igual, entendeu? Não tem jeito, a gente ficava olhando, não tem como. E hoje, cara, a gente pode dizer que a gente chegou no máximo. Eu posso te ver e falar, pô, cheguei onde eu queria. Então, é por isso que a gente faz esse tipo de assunto aqui. Porque não dá pra pessoa chegar e, né, você começar a querer jogar um Street Fighter numa LCD sem tratamento nenhum de imagem. É aí que entra, né, os upscalers. É, mas o problema de tudo é que, dependendo do seu setup, vamos aqui aprofundar um pouquinho mais. Porque é aquilo que eu falei, aquilo no Brasil é bom que a gente tem um acervo grande de TV de tubo. Então, se você gosta disso daí, você tá bem servido. Mas, se você, que também não é nada de errado, gosta de uma TV grande, LCD, até porque, às vezes, a pessoa mora em um apartamento, não tem espaço, não tem como ter um quarto, um local que tenha várias TVs ligadas, você vai ter que escolher uma só. E, meu irmão, uma TV que atende tudo é uma TV de LCD boa. Você começa a gastar muita grana, cara. Você vai gastar, vai mexer sempre em upscaler, em vários tipos de cabos. E se você trocar de TV, filha, seu problema voltou, porque padrão agora é 4K. Né? Vai ter que começar a mexer em upscaler para 4K. Então você tá num looping infinito de gambiarra e equipamento que você tem que comprar, cara. Então, aproveitando aí a deixa aí do investimento, né? O que que o Lu investiu aí para jogar os seus retro aí? Fala aí do seu setup. Seus viados, eles falaram demais, tô comendo aqui, seus porra. Então fala, Nelson. Qual que é o seu setup aí de retro? É, o meu aqui, primeiro eu comecei a investir, antes de comprar um tubo velho de novo, né? Primeiro eu tentei naquela caixinha ridícula de componente. Componente não, AV pra HDMI. É, não faz milagre, né? É, até foi algum início, né? Pra tentar jogar. Aí depois eu comprei... Você não conhecia a gente, Nelson. Conversor. Você não conhecia a gente. Mas e aí agora? Agora é só o conversor mesmo, o conversor... Pois é, você tinha que falar desse conversor pra gente, você que fabricou, né? Da onde você tirou o projeto? E o que que ele faz? É, ele conversa o sinal RGB pra vídeo componente, né? O UV. E qualquer pessoa que entende de solda pode fazer, né? Dá pra comprar a plaquinha, o projeto tem na internet, eu não... Sim, não me ligo muito nessa parte, até porque você fez um conversor desse pra mim também, né? É, dá pra fazer do zero, e também tem no Mercado Livre um rapaz que ele vende um conversor RGB pra componente que já vem com a plaquinha pronta, né? É, não, então não é tão complicado, né? É só a pessoa entender o solda, então... pedir para aquele amigo, né, que tá mais ligado aí em consertar, modificar videogame, pode fazer, né? Hoje em dia tem muita saída, né? Tem, por exemplo, tem o... Calma aí, vamos cortar essa parte aí rapidinho. Calma, deixa eu falar a minha experiência, fiado. Você tava comendo, porra. Já terminou? No meu caso, cara, foi o seguinte, nessa coisa da melhora comigo demorou muito, cara, porque simplesmente aquela coisa, passou o tempo, fui me livrando de TV porque tubo. Porque você é teimoso, né, Luz? Demorou porque você é teimoso. Não, eu era ignorante mesmo, o negócio era ignorante. Cara, o maluco vivia com macaco, cara, porra. boa. Falando sério, eu não achava que o cara era ignorante. Eu acho que isso daí foi a evolução natural da galera, tipo, vou jogar só casualmente e qualquer televisão vai bastar. Não, saca só. Aqui no meu caso, cara, tinha. O tubo já tinha ido embora. Comprou aquela coisa da primeira LCD. Eu tava na época com um Xbox, né, cara? Tava com Xbox. Achava mil maravilhas jogar na LCD com Xbox via componente. Não... Via que tava esquisito, né? Mas pra mim tava bom. Então o que aconteceu, cara? Eu comecei a comprar os consoles do passado novamente, entendeu? Daí eu comecei a pensei assim, tem a entrada V aqui na LCD, pô, vai ficar mil maravilhas. Só que não ficava, tá, né? Lu, só que eu não tinha percebido. Mas você não começou como você era usuário do Xbox clássico? Você não começou a emular os videogames antigos nele? Exatamente. E ver que ficava uma porcaria na TV LCD? Sim, mas o que acontece? Eu pensei, bom, a realidade é essa, entendeu? Eu vou ficar nisso daí, vou jogar assim mesmo, fazer o quê, né? O máximo que eu fazia era aquela coisa de jogar 4x3, né? Não tinha outra opção. E eu fui me contentando com isso. Só que... aquela coisa, né? Você começa a conversar com as pessoas, você começa a ver fórum, ver coisa assim, você tem informação, né? E foi plantada a ideia, pô, retorne agora a um tubo, aceita a possibilidade de retornar um tubo, né? E foi isso que eu fiz, cara. Foi com o próprio Guiné aí, que dando ideia, trocando ideia e, né? Qual modelo pegar, por quê? Era aquela coisa, você via as fotos, os caras fazendo fotos e, pô, era completamente diferente da minha realidade, né? Pastor Guiné, ele catequizou muita gente, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu comprei uma TV, um tubo primeiro, né? A Sony pancada, né? Wide, né? Não, não, não. Foi uma Samsung, aquela 32. Ah, foi, né? Primeiro que a Sony, né? Wide. E depois eu comprei uma Vega, né, cara? Uma 29 Vega da Sony. E só de você pegar uma TV antiga, você já tem uma melhora. Quando você parte pra aquela caixinha... CVS. Que é o nome, Guiné? A conversora, né? De RGB pra componente. Isso, exatamente. Que pega o cabo europeu, o SCART, você conecta nele e transforma pra componente. Pô, isso te dá uma... Foi aquilo que eu falei, eu vendo as fotos ali, cara, eu olhei, pô, o olho do rio é azul, cara. Como assim o olho do rio é azul? Foi a minha reação. Okay, do rio não, do Guilherme, né, cara? Do rio, na magia. Do olho... Não, não, negativo. Isso aí eu japonês com olho azul não tem não, viu, Lu? Não, não, viajei. Essa foi boa. O olho do Guilherme é azul, então, pô, tem alguma coisa aqui que eu não via antes. Que história é essa, né? Eu lembro de fotos, assim, do Mega Man também, coisas que apareciam que você não via numa conexão AV. Então, isso daí começou a chamar minha atenção e a fazer um investimento em cabos. Assim, por mais que fossem baratos os cabos, né, comprado, às vezes, de um chinês lá, talvez eu não tenha os melhores cabos do mundo, mas foi um grande salto, não, né? Pra mim, pelo menos. O que eu acho legal de você tá falando aí, o que aconteceu, né? Que você aceita que você não conhecia, que você aprendeu, que aprende até hoje, etc. E o que, que você tira disso tudo aí hoje, Lu? Que você acha que você teve um ganho muito bom, que valeu o investimento, que vale mesmo a pena? Ou você acha, ah, não, foi só um ganhozinho mais ou menos e, entendeu? Fica por isso mesmo. Não, cara. Pô, é porque assim, você começa a querer rever o teu passado, entendeu? Em games. Você começa, pô, eu gostava de Mega Drive, eu só jogava no máximo em AV. Por necessidade de mod, essas coisas assim, eu não tive opção de S-Video, nem nada assim no console. Então, você poder rever isso daí da maneira que eu gostaria de ter visto lá no passado e poder... jogar novamente essas coisas em uma qualidade, não só, não, importante dizer, não só dos cabos ou da CVS, pode, mas também da TV, né? Tem essa coisa de você pegar uma TV legal também, né? São TVs, a minha TV 29 lá, ela pesava aqui, cara, sei lá, uns 25 quilos. Uma TV boa pesa 50 quilos facinho, só, né? Só um adendo aqui, ó. Essa caixinha que a gente tá chamando, esse conversor de CVS, no eBay se chama SCART RGB 2 YUV. É. Componente vídeo. Bem lembrado. Converter, exatamente. Porque se a gente colocar assim, não acha. CVS não acha. É verdade. CVS é o nome interno dela, isso, né? E o vídeo componente, chama, né? Alargamente, o vídeo componente... A nomenclatura dele é com os Y, YC, YB, YP, negócio assim. Que isso se diferencia do RGB, né? Que aí já é um outro assunto. É outro papo. Isso aí. Mas é só pra galera ficar esperta. Uma coisa legal aí que o Lu falou, que eu achei muito importante o pessoal falar também, é que assim, cara, pra você estar ouvindo isso daí, vocês não têm noção, é bom vocês verem imagens. Mas o que acontece? Tem vários consoles que nem o Mega Drive que a imagem dele em AV é um lixo. É um lixo, é um desastre. E você, em contrapartida, em RGB, que ele já é nativo, não tem que fazer mod, não tem nada, ele tem umas melhores imagens RGB que você pode ver no console retrô, cara. Então a tua experiência em rever aqueles jogos, cara, não tem comparação. O fator replay aumenta muito, né? Aumenta muito, cara. Você começa a aproveitar consoles de outra maneira. E tem algum outro console que já não é tão... A imagem não tem um ganho tão bom assim. Por exemplo, o Super Nintendo, que eu acho que, apesar de melhorar, já é um pouco mais modesto. Já, por exemplo, o Nintendinho, o PC Engine, é outro que muda pra água pro vinho. Então tem vários consoles, cara, que você vai ter um ganho muito absurdo de qualidade, sabe? É, tem consoles, igual você citou aí, por exemplo, o PC Engine, que eu acho particularmente tem o melhor AV. Eu até conversei com um agente um tempo atrás aí, a gente tava falando sobre o novo Mega Drive, e concordo com ele que tem o melhor AV, sim. Até porque... Sim, o novo Mega Drive tem o melhor AV do Brasil, viu? Não se esqueçam, embora ele seja uma merda. Isso, embora seja ruim, o problema é que hoje a tecnologia, né, os equipamentos eletrônicos estão com uma qualidade melhor. Então você pega um sinal AV hoje puro, tá bem melhor. Agora, o PC Engine, pra época, o que eu testei foi o melhor AV. E tem... Sim, é um AV muito bom. E quando você, às vezes, você coloca pro RGB, tem um ganho? Tem, lógico. Mas, às vezes, você espera uma coisa absurda que não é aquela entrega toda, mas de qualquer maneira todo console em RGB é muito, muito superior do que ele em AV. Agora, o Pyro... Não, Saturno, PlayStation, nossa, o salto é assim, isso, ainda isso. Mais que a gente jogava PAL-M, com as cores borradas, saltando, você vai pro RGB, pô, acabou. Não, eu fico impressionado de ver, igual o Pyro também falou, e como muitas pessoas ainda jogam dessa maneira. E assim, você vê... como é que se diz? Eles cultuando, sabe? Eles colocam uma foto, tipo, nossa, como se fosse... Primeiro erro, né, que eu acho, que a primeira coisa que antes de mais nada que a gente tinha que explicar aqui também, falar pra galera, pô, vai botar numa televisão de LCD? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, cara, a televisão de LCD ela é retangular, ela é formato 16x9, não é uma televisão quadrada 4x3. Pô, tem um botãozinho na televisão lá, né, colocar o aspecto em 4x3. Isso de cara é a primeira coisa, porque senão você deforma a imagem. Mas tem gente que não gosta das barras pretas. Aí, né, fazer o quê, né? Ou você fica com a barra, ou você fica com a imagem esticada errada. Exato. Mas tem gente que gosta. Mas eu acho que em determinados jogos, eu acho que foi o Nelson que chegou a comentar aqui, eu não sei, dá um efeito de... chamam de tearing, né? Tearing, sei lá, que é o arrasto quando... Jittering. Isso daí. Isso incomoda demais, quando você às vezes achata a imagem, né? Não são todos os jogos, mas se você pega alguns jogos de determinada, tipo, determinada resolução, quando você automaticamente achata, ele já dá esse problema. Então isso vai de cada um. Cara, é o problema que estraga. Isso é outro efeito. É o shimmering. Isso. Exatamente. O que acontece? O pixel, ele fica alargado. Achatado, deformado, isso aí. E quando você dá o scroll da tela, dá um artefato na imagem, entendeu? É isso aí. Então, fica muito ruim, cara. Assim, estraga o jogo, cara. Estraga o jogo. Sim. Aí, qual é a dica? Não estique seu jogo. Jogue o jogo da forma que ele tem que ser jogado. É a dica primordial. Eu acho que né? É a primordial. E o que eu falei antes. É o primeiro mandamento. Isso aí, primeiro mandamento. Porque o cara, normalmente, eu vejo ele... O cara, o prazer dele, tirar foto e tal, do LCD dele lá com o videogame original, cartucho original, pô, tudo ok. Quando tu vai ver a imagem na tela, tu fala, meu irmão, não é possível. Pô, dá vontade de falar pro cara, pô, cara, tá lindo o teu setup, tá bacana demais. Mas, cara, o que importa não é o jogo. Olha como é que você tá vendo o Ryu tá gordo, tá com a cabeça achatada, tá não sei o que. Enfim, antes de cabo RGB, antes de cabo S-Video, antes de tudo isso, você ligou o cabo numa LCD, de cara sendo RGB ou AV, seja a máxima ou a mínima, você tem que colocar pra 4x3, porque se você achatar a imagem, vai destruir tudo. Não adianta o seu cabo RGB com a imagem esticada. Bom, isso aí é o ponto de vista, né? E me diga uma coisa, Guiné, até porque eu conheço um pessoal que é meio xiita, e eles fazem uma certa... Eu penso que é uma certa teimosia, mas eles dizem assim, o RGB é muito melhor do que o vídeo componente. Você poderia me dizer, na prática, qual a diferença entre um e outro? Eu acho que não há muita isso diferença, é um assunto, né? Que muita gente, né, discute sobre isso, dá até briga, né? Sérias, às vezes, de discussão e tal, por quê? Tecnicamente falando, tem diferença, tecnicamente. Agora, visualmente falando, a gente, né, até fala, se você fosse um homem biônico, que visualmente falando, a diferença, se você for ver, não existe. Só existe quando você pega uma televisão, que eles chamam de consumidor, né? Televisão consumidor final, é a televisão que a gente usa, ou um monitor profissional, que eles chamam de PVM, BVM, lá fora. Agora, quando você confronta isso lado a lado, um olho nu, não tem diferença. O cara vai falar assim, o componente tem uma cor sim e a outra tem uma cor assada. Vai muito das cores. Mas o porquê, basicamente, a diferença? É a luma. Na realidade, todo o componente, o RGB, ele carrega, né, se eu não me engano, a luminância separado da crominância. É isso que faz a diferença no vídeo componente do RGB. Mas no geral, no cru ali, cara, a diferença é pra mim, é zero. Porque se vai mudar é a TV ou o monitor que ele tá jogando, entendeu? Aproveitando, o componente, ele tem uma vantagem que ele vai até resoluções exatamente mais altas, correto? É isso aí que eu... É uma das únicas vantagens, se for olhar assim, se a resolução tiver nos dois, a vantagem vai sempre ser aquele que te der menos trabalho. Isso aí. Né? Vamos dizer assim, você tem lá componente, não tem SCART, não tem nada, usa o componente. Exatamente. Mas sim, já sabe que é igual ao RGB. Agora, se você quer resoluções acima de 480, né? Aí então vai ter que ser o componente. Na realidade, o RGB é a máxima do modo interlaçado. Ou seja, O cara sai de 240p e vai até 480i com RGB, tranquilo, que é aqueles cabos BNC, que ainda é mais trabalhoso de se fazer. Ou o cabo SCART. Exato. Aqui é muito, muito pouco difícil. Comum esses cabos, os dois. Isso. SCART está ficando comum porque dá pra você comprar em AliExpress, Mercado isso. Livre, eBay. Já o só componente, que o BNC né? é complicado. É, o componente habitual, é, comum é RCA padrão, que a gente conhece. Só que o componente ele sai dos 240p e vai até 1080i. Ele não faz 1080p, mas faz o 720p. Então, no meu modo de pensar, ele pega todas as resoluções do RGB e consegue ainda resoluções muito acima. Ou seja, seria o cabo que definiu um padrão. Por uma época, lógico. Hoje agora tem o HDMI. Mas a galera que é purista defende o RGB por quê? Que é a pergunta que todo mundo faz. Cara, simples. Porque os monitores profissionais têm as saídas entradas RGB nativa. O cara já entra com o cabo ali, pum, facinho. Aí gera uma discussão que eu queria até falar a respeito, aproveitando, que a nossa realidade exatamente. Não é ter esse monitor BVM e PVM. A nossa realidade aqui no Brasil, a gente ter televisões aí que evoluíram de forma atrasada em relação lá fora, mas evoluíram. Então o nosso padrão aqui é AV, esse vídeo componente, acabou. Depois pulou pro padrão digital, universal que é a HDMI que a gente tá. Os analógicos são esses aí que você citou. Então, eu não sou contra a pessoa ir atrás de um monitor profissional desse. Eu só sou contra a pessoa pagar mais caro, porque esses monitores são caros, por um produto que às vezes vai entregar a mesma coisa que ele teria se ele usasse uma TV com um vídeo componente exatamente. Bom, uma boa TV nacional. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido você pegar um PVM, um BVM de 18, não sei, 14 polegadas, 20 polegadas. É, aqui no Brasil a gente consegue, com muito suor, é 21. Até 21, é muito difícil. Pois é, muito suor. Então, aí você troca uma TV ótima de 29 polegadas, ou até uma de 21 boa também que tem, tela plana, bonita, isso. E paga os olhos da cara num PVM, BVM, porque é moda. Não mas é eu vou te falar qual o problema, o sumário da coisa. Eu acho antes do cara também pensar em fazer o upgrade de cabo, fazer o upscaler, independente da solução que ele tiver, nada disso vai ficar bom se o cara não fazer o básico, que é regular a imagem. Então, muitas das vezes o PVM, o BVM dá uma impressão muito boa, porque o cara, simplesmente, ele usa aquela imagem padrão da TV, com aquele... cor ultra no máximo, nitidez lá, nada a ver. Então o cara pega aquilo lá e tipo, não tem uma noção básica. Então ele pega um PVM, um BVM que já vem tudo regulado, tu não pode mexer em cor, pode mexer lá, já tá ali pronto, é só plugar, é plug and play, e o cara já fica, tem uma impressão que é melhor. Que olhei é muito melhor, mas na verdade não é. Ele que não tem, parou um minuto pra olhar qualquer programinha básico desse de... O 240p switch, tá tudo mastigado ali. 240p switch aí, ó, pra, né, pra quem tem consoles aí com flashcard, ó. 240p switch, né? É pra regular qualquer videogame retrô. Isso. Dá perfeito. Wii, Mega Drive, Super Nintendo, Saturno. PC Engine tem também. Tem um exemplo muito bom. Exemplo muito bom, não quero nem puxar muita sardinha, mas quem puder aí, tá? Procura aí um canalzinho desse cara que te fala aqui, o Baron Slayer. E vê lá um vídeo que eu fiz em 240p 15Hz, assim como nos velhos tempos. Esse já vai mal. Não, eu jogando Street Fighter no Saturno, e muita gente vem me perguntar em off, cara, isso era o que? Era um arcade? Que console era aquele? Porque eu não ponho no vídeo qual era o console. Só quem conhece bem que vai dizer. E o cara vê aquela imagem e acha que não é no console. Aquilo ali é um console da sua casa, numa TV CRT isso. comum. E aquela imagem lá é, cara, na boa. Quem olha não sabe dizer se é um PVM ou BVM. É uma imagem excelente. Eu ia perguntar um negócio aí. Fala aí, Lu. Você ia perguntar, acho que o PVM que tava falando com a gente, tu ia perguntar. Eu ia perguntar no sentido também dessa coisa xiita entre PVM e BVM e a TV, né? É, basicamente a gente já falou, é isso aí, é porque as pessoas acham que é melhor porque vê os canais gringos isso. falando que ela é melhor, só que lá na Gringolândia é difícil hoje em dia você pegar uma TV de tubo igual tem no Brasil. No Brasil a gente tem TV de tubo aos montes, aos quilos, e lá ele já não tem. Por quê? Porque eles evoluíram nisso aí muito rápido. Exatamente. Entendeu? E outra coisa que o Lu tá perguntando aí, vocês falam às vezes de melhor. Eu não vejo o melhor nem o pior das TVs comparando com os monitores profissionais. O que eu vejo é uma diferença. O que que acontece? Você pega um monitor profissional desse e bota um videogame antigo para rodar, tipo o Mega Drive. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar, o que eu sempre falei aqui, scanlines mais grossas, tá? Tem caras que não curtem isso. Tem outros que já gostam. Eu, particularmente, gosto de que o tubo com a imagem igual do arcade. Então você pega um tubo de televisão, normal, qualquer TV. Tem a diferença para as TVs? Tem. Tu pegar uma Samsung ou uma Sony, já vai estar muito bem servido. Mas tem muita diferença entre as duas também. Tem, mínimos que a gente diga, mas para o olho clínico vai ter diferença sim. Todas elas têm diferença. Mas eu estou falando de uma qualidade boa, clínico, você pega treinado uma Sony, uma Samsung, mesmo, tu vai estar bem servido. E eu tô dizendo que em relação ao monitor profissional, o que manda muito é isso, é as scanlines. No monitor, por ele ter uma resolução muito mais alta do que a TV, ele faz o quê? As scanlines mais grossas justamente por causa disso. Na TV, a resolução é menor e tem a malha do tubo, o que que acontece? Você vai conseguir ver o quê? Os fósforos todinhos lá. Tanto que se você tirar uma foto do monitor de profissional e ampliar muitas vezes, você consegue ver os fósforos, porque é CRT também. Mas as scanlines você vai ver mais grossas porque a resolução dele é muito maior. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu, particularmente, não acho bonito. Por quê? Você não consegue pegar esses monitores planos. Você só consegue esses monitores convexos. Odeio imagem convexa porque... Uma vez um cara aí, o agente falou, né? A imagem se perde. A imagem se perde. Os cantos vão embora, os cantos vão não, embora. Você tem... é não, não é só isso não, gente. Não é só isso não. Uma coisa que eu não entendo, o cara pagar duas pratas no monitor desse e pra jogar num monitor de 21 uma vez 14 polegadas, né? 14 é o mais comum aqui. Isso. É, e a gente tinha naquela época aquele sonho em jogar numa TV de 29, que eu acho que recomendando já é o melhor tamanho de TV pra você jogar, porque não é muito grande também, não é muito pequeno. E é comum. Ideal. E é comum também. E é comum, é mais fácil de achar. Então, o cara vai jogar naquele negócio minúsculo, que às vezes, que nem o de 14, cara, não tem graça, tu não tem imersão, você não tem, é ridículo, sabe? Então, o que você tá ganhando aí, na verdade? Cara, numa TV pequena, minúscula, pô, é fácil ter imagem boa também. TV gigante é diferente, a complexidade da parada é maior, sabe? Convergência de geometria, isso, fica exato. Mais difícil. Mas mesmo assim, custo-benefício é no geral vale mais a pena. Eu não digo nem pelo custo-benefício em matéria de grana, porque a grana, cada um tem o seu... De imagem, foi o custo-benefício isso, de isso, imagem. Isso. Você perde algumas coisas, mas você ganha muito É, porque muito a grana mais, é cada um investe naquilo que acha que tem. O que eu acho, às vezes, é quando o cara parte, por exemplo, para um grupo, coloca a imagem e tal, e a galera começa a falar, cara, pera lá, essa tua imagem não tá tão bonita assim. Então o cara pega um monitor profissional de 14 polegadas e vai confrontar com uma televisão boa de 29, pô, cara, vai ficar tete a tete ali, o cara gastou 20 vezes mais e não aceita que perdeu. E aproveitando tá perdendo. O que você falou aí de boas TVs de tubo, tá aí uma grande diferença. Tem gente que acha que toda TV de tubo é igual. E, nossa, é, assim, tem muita diferença. É mesmo quando você pegar um Fusca e um carrinho novo, né? Basicamente, deixa eu só falar uma coisinha aqui, Paro. Basicamente, da minha experiência que eu já vi funcionando, as melhores TVs de tubo que davam para se achar num preço razoável no Brasil e que atendem, eu já vi Toshiba boa, 29, Samsung VNE Junior, 21 ou 29, isso, imagem ótima, e qualquer Sony Vega e de preferência aquela que tem o chassi BA5D, não é isso, Guiné? Isso, BA5D. É, a questão é porque ela tem o desentrelaçador que tem jogos que pedem isso e fica muito bom, entendeu? Mas a Samsung é ótima também. Eu tenho uma aqui em casa. Cara, Philips, Philco, essas marcas têm sempre modelos bons e Philips é eu falei da minha experiência que a gente acha hoje em dia. A gente não vê tanta Philips mais. Não vê tanta Sharp mais. A do Parão é Philips. A gente vê essas. É Samsung, isso, Sony e Toshiba. Toshiba menos. Eu acho que o ideal a ser falado é que você vai investir aí R$300 numa TV muito boa. Isso. Vai ter uma experiência... E tem lugar que mais barato boa. Ainda. E... Tem lugar que essas TVs são mais baratas ainda. Aqui em BH, por exemplo, é caro. Sim, 300 aqui, no... 300 pra cima. Isso. 300 jogando pro alto, né? É, a gente tá falando assim, 300, ela é perfeitinha. Porque você acha aí, por 200, R$150, tu vai colocar um tubo boa dentro de casa, vai ter uma experiência show e não vai gastar o que o cara lá que quis imitar o gringo com um monitor de 14. Essa é a verdade. É, então pra você começar a brincar, aí com 400, 500 reais, você compra um conversor, compra um cabo RGB, compra uma TV ótima tubo. Isso. E você é uma TV que vai, tu vai conseguir jogar de Nintendinho a Nintendo 64. Xbox. Eu já penso que é de Nintendo, até de Nintendo 64. Embora, né, até que eu falei, aquela transição lá de quem quer jogar PlayStation 2, você joga bem no LCD, né, cara? Não, PlayStation 2, a maioria dos jogos em CRT dá pra jogar de boa. Uma boa CRT dá pra jogar. Então é isso aí. Agora, vamos falar do futuro, né? Pra quem tá aí de TV de LCD, que tem novos desafios aí, o que vocês acham? Porque também vai ficando mais difícil. Olha, o que eu posso é só fazer sugestões. Por exemplo, não ligue direto o seu videogame antigo. Porque não vai ficar bom. Não, no mínimo. Vai aparecer, vai aparecer quando ele ligar assim, vai aparecer o Mickey enfiando o dedo no zóio. Não, mas o mínimo que a pessoa tem que ter é o que o Valeus aí, né, que o Nelson tentou fazer. Ele tem que arrumar um conversor daquela entrada do videogame para o HDMI, entendeu? Porque mesmo sendo ruim, você usar o HDMI dela é melhor do que você usar o AV dela. Isso aí, com porque certeza. O AV, né, é analógico, tá morto. Só tem ali só pra falar, só pra você ligar lá e a sua tia, sua avó vê a novela. Espaçamento de cor. Porque o AV hoje em dia não serve mais pra nada. Até com o final da TV analógica, o AV não vai servir nem pra isso também. É. Né? Então, esse é o mínimo. Agora, se você quer ter uma imagem parecida, que assim, que dê pra alcançar uma tubo bem regulada. É isso que você falou aí que eu acho sensacional. Parecida. Isso aí é o primordial. Isso é uma discussão até muito interessante, mas não sei nem se vai dar tempo da gente falar sobre isso. Tem que ter um upscaler, não adianta. Porque se você não tiver, você vai esticar a imagem, você vai pegar o pixel dela e aumentar de forma... diversa e errada, porque a maioria das TVs não fazem isso. Algumas têm algum tratamento de imagem que facilita isso. Muitas vezes Sony, já vi LG fazer isso também, Panasonic, Plasma faz muito isso também. Agora, como o padrão hoje em dia é LED, então o que eu já vi. Poucas, né, cara? É a Sony que faz isso. E a série XBR, se eu não me engano. Não sei se tem outras. Não, mas a nossa também faz isso também. Nossa, ela tem um tratamento de imagem muito bom. Né? Muito bom. Essa KVM. Isso. 2012, 2013, não é isso? Isso. Eu acho que toda TV daqui pra. De lá pra cá tem. De lá pra cá, dessas marcas tem. Entendeu? Panasonic, Samsung tem. É o mínimo agora. O suprassumo, isso aí já gera questão de gosto. Ou é o XRGB Mini Frame Master. O SSC que tá isso, bombando. Que é software livre, né? Ele, isso. Então a galera, a comunidade FPGA, faz. FPGA, né? Socket FPGA, se não me engano, é isso. Mas também tem umas opções mais antigas. Legal. Tu, né, que ainda GBS. Tem o GBS, que é uma versão mais baixo custo, muito boa. Eu já comparei com o XRGB3, que é o antecessor do Frame Master. Teste ficou muito bom. É muito boa. Paga R$100, R$120 você gasta nisso aí. Tem um setup bom para você mexer com os retro e até joguinho arcade. Né? Porque na verdade ela foi feita para arcade. Isso que eu ia falar. Né? Ela foi feita para fazer a conversão direta do RGB para televisão nova. Né? Para quem tava, eu tenho um arcade em casa, mas não quero mais tubo. Ou não acho mais tubo para comprar, como você citou lá fora. Tubos são mais difíceis que aqui, né? Então lá a galera tá com necessidade de botar LCD. Essa plaquinha vem com esse intuito de passar o RGB puro, né, pro sinal de LCD, no caso VGA, que é com. Tu sai do sincronismo misturado, que seria o vertical e o horizontal juntos para fazer uma coisa só, e ele converte para fazer H e V-Sync, né, do VGA convencional que a gente conhece. A placa é muito boa, aquele teste que tu fez ficou muito bom também, e é um baixo custo, cara. Ela tem muito um probleminha de sincronia às vezes em alguns sinais, que tem muita claridade, muito branco, já é uma característica dela e de muitos conversores chineses. Aí você fala, os chineses são bons, baratos? Eles são bons, Só que não é aquela qualidade, aquela gama de entradas que você vai achar no Frame Master. Mas pelo preço, né, gente? Paga-se, né? É, o preço vale a pena você experimentar e ver se é aquilo mesmo que você quer. E se você... Não, se o cara vai querer... Quer ir além, exato, aí você investe mais. Ele vai querer mais. Subir um degrau, né? Se você quiser subir um degrau. Porque é igual você falou, é um hobby. O cara vai testando do mais baixo pro mais alto. Ele fala, pô, isso aqui vai ficar bom pra mim? Por isso que o Pyron até citou ali. É, cheguei no lugar que eu queria, pronto. É isso aí. Agora você foi na casa do amiguinho e viu uma coisa melhor, aí às vezes você pensa, ó... Esse aqui dá pra investir também. Eu, por exemplo, eu não peguei o Frame Master, eu peguei o XRGB3. O antecessor dele, o XRGB3, que pra mim tá atendendo assim. Eu particularmente já te falei, fantástica, né? Você pegou, a gente conversou, eu falei, eu acho ele melhor. Porque tem o DVI, né? Tem aquelas outras entradas lá, eu te falei, eu acho particularmente, eu acho melhor. Ele trata 480i, se eu não me engano, melhor. Eu tô melhor. Conseguindo jogar nele, ó. Eu tô conseguindo jogar nele bem. PSP, Dreamcast. Só uma coisa, assusta aí o povo. O povo quer comprar o Frame Master aí pra comprar logo uma tubo, diz quanto que ele custa aí, daí a galera já soube. Ele não já fabrica tubo. Mais, né? Ele não fabrica mais, eu posso olhar. Não, até não fabrica agora. Mais? Ele não fabrica mais, não, cara. Então inflacionou. Inflacionou, mas ele porque mesmo? Eles vão lançar o sucessor dele, né? Estamos esperando. Não, né? Xureca está esperando, eu até não. Então mas, ele tava chegando aqui no Brasil por 1.700 pratas, se fosse taxado ou não. Era isso que eles falavam. Agora. É, tá R$1.700. Isso sem os cabos. Você precisa dos cabos RGB padrão 21 pinos que é japonês. Você não pode usar o padrão europeu. Se você usar o padrão europeu, você queima ele. Como aconteceu com o nosso amigo Moda. Então. É, modão. Ó, o XRGB Mini hoje, que não fabrica mais, ele ainda é vendido, né? É o estoque, tem que acabar, claro. Ele tá saindo a R$1.055. Você comprar lá do Japão, fora frete, fora talvez um possível imposto, né? Porque ele é mais de $100. E é isso aí, amiguinhos. A escolha é de vocês. Compra 3 TV, cabo, videogame, monta a sala. Bom, pra quem gosta aí da Tectoy, dá pra comprar um Merda Drive e uma TV, né? O que o Lu gosta, joga no chão, tapetinho. Porra, compra. Seu nariz. Lu é um moleque japonês. Ah, é, nosso Lu grupo, e o Pyron, né? Pô, eles andam de mão dada. Eles jogam RPG japonês. E ainda joga em japonês até hoje, RPG japonês. Eles eram RPG em japonês, gente. Incrível. É, mas como o Pyron falou, né, o futuro é isso aí. O futuro, bom, gente, vamos lá, né? O cara vai ter que partir ou pro Frame Master, que vai sair ainda, ou pega o OSSC, que é livre, vai ter atualização de firmware. A cada jogo lançado é lançado ou descoberto, que a galera tá testando jogos antigos e fala, ó, esse aqui tá rodando em 480i, troca a linha aqui. Ele tem alguns contras, mas eu acho que no fringir dos ovos, pelo preço e pelo que ele entrega, eu acho que vale mais a pena a pessoa investir nele. O problema nele do Frame Master é que ele ficou na comunidade retro game, lá de fora, ele ficou hypado, como os monitores PVM e BVM. É, porque era uma das únicas opções, né? Com HDMI, que é o que a pessoa que tem hoje, né? Que é o quer. Padrão. Ela quer, tipo assim, facilidade. Ela compra um trem que liga no HDMI isso, e fechou. Sem muita tomada, então, sem fez nada. Fez muito sucesso por causa disso. Eu né? acho que, pra mim, o futuro... Eu não tenho nenhum... Ó, eu não tenho nenhum dos dois, né? Eu falei com pessoas que têm, como o Shumitsu, né? Que ele tem a mesma TV que eu, uma plasma e tal. Gente, chega. Bibi, vamos acabar com isso. Bibi, quem já falou, já deu a dica. Então tá, qual que é a sua consideração final, Nelson? Você que deve estar comendo ou dormindo aí, igual o Lu aí. Caralho. Tô falando sério. O Nelson dormiu. O Nelson dormiu, acho, cara. Nelson vai descansar as perninhas. Usa as meias Kendall, viu? Pra ajudar na circulação. Pra caralho aí, porra. Isso aí, filho. Minha consideração final é compre um tubão. Conversorzinho e os cabinhos do AliExpress. Ou compre um conversor HDMI do AliExpress, não compre no Mercado Livre, porque no AliExpress é bem mais barato, não tem nenhum terceiro filho da puta que não ganha dinheiro. Isso aí, boa é tá sugestão. Tá. Lu, considerações finais, Lu? É, não, é isso aí, cara. É tubo, CVS, cabos de $6 e comece a ser feliz, cara. Esse é meu recado. A controvérsia. A gente com observações finais. Olha, você pode escolher um dos dois mundos, mas se você tiver espaço e tiver vontade de mexer, de fuçar, tem os dois mundos. Obrigado. Boa noite. Guiné, seja breve. Fala aí. Eu acho que quem gosta mesmo, quem é fã, vai montar um setup que todo mundo quer. Tubão, cabo e o conversorzinho pra nossa TV aqui e acabou. É, e eu, meu irmão, o importante é você jogar, mas, poxa, tenta se atentar a alguns pontos que a gente falou aí, porque realmente você não vai se arrepender. O investimento é pouco, né? E depois de tantos anos, assim, tu tem que, né, cara, evoluir, né? Experimentar coisas novas. Eu acho que se você der uma chance pra jogar esse jogo, pelo menos em RGB, como nós falamos aqui, você vai mudar sua perspectiva sobre muita coisa e vai se tornar um cara mais feliz, cara. Você não vai se arrepender. Nunca vi ninguém que se arrependeu e acho que você não vai ser o primeiro. Então, experimente, teste, não precisa gastar rios de dinheiro. Demos as dicas aí, beleza? Então, qualquer coisa, dê seu feedback, xingue aqui os nossos amigos aqui no e-mail e até o próximo podcast. Falou! Falou, Weberan! Valeu! Falou! Falou! Falou! Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.